Albo. Alfa Lima, Bravo, Oscar. Albo. Então, confirmado pro 6721. Portão 04, chame pronto. Chamará pronto, obrigado. Pronto. Ok, amigo, é decolando a presente, vai Caparica, mantendo 500 pernas no litoral. Ciente. E qual é a situação no farol da barra? Ok, chamará através do farol da barra. Cabral no final de Rota Justa. Cilindro direito, letra 1219. Direita 1219, boa noite. 2000 com 1011. 2000, 1011, boa, 328. Qual a botão que já dava? Tinha aqui para as 14h30, é isso? Não, foi cancelei 14h30, já estão das. Deixa eu ver, 15h30. Foi cancelado 14h30 e 15h. 15h30, então confere corredor Axé, farol, barra, sobrevoo Itaparica e vice-versa. Positivo. Conforme então, pista 197, curva direita, via litoral, 500 pés ou no meu pé, confia? Vai no 500. 500, via litoral então, decola curva direita, controle 1935, todos 860142, Tango já bravo, bate 4. 500 pés, corredor Axé. Curva direita, 119.35, ao controle 01.42, ao transfone, estando em abraço, 118.62. Alô, bom dia. Estamos de abraço correto, parte 4, que eu vi disso? 3 a bote. 03, acionamento, taxa de decolagem, 1286, altímetro 1011, 1011, Quebec em curso, boa viagem. Trato, boa tarde. 600, pousou, levou, táxi Alfa, Juliette, parte 1 no portão 11. Ok, partindo para onde? Estou na 60. Paulo Salvador, boa tarde, 1806 da U. 1806, boa tarde, já temos aprovado Aracaju, 190, escute a Quebec, é o time de 1011, agora de cópia. Guardão. Tango Índia Bravo no passo 4, já acionado? Pronto, já está funcionando o acionamento agora. Líder será Samitax. Agora pronto, Bravo. Liberal, falei, mantém na 1-7. Pronto para o táxi, o azul, 4033, 110 a bordo, 2h30, alterna Salvador. 110, 3h30, Salvador, táxi autorizado, via Índia, Alfa, no ponto de espera, 286, altímetro 1011, meu gás, azul 4033. Índia, Alfa, no ponto de espera, 186, 4033. Obrigado. Salvador, Papa Romeo, Mike com Vitor, passando o Pinto Açu. Copiado, Mike com Vitor, chame em Itapuã, ok? Chamará Itapuã, Vitor. Salvador, boa tarde, azul 4033, ponto espera, Paulo. Azul 4033, autorizado, alinhar e decolada 10. O vento é de proa, 1 a 12 de nós. Gente, alinhar e decolar 4033. Aracaju, nível 190, decola pista no zero, curva à direita. Correção, decola pista no zero, vai manter a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Após, a curva é pela esquerda. Cumpre o perfil da subida Pucajama, Pajama ou Aracaju. Controle 1 no 9 decimal 35, a torre 1 no 8 decimal 6 e o código é tudo 5, 55, 55. Ok, aprovado então, 190 destino Aracaju, decola da pista 10, mantém a proa 2000 ao terceira milha, a curva esquerda Pucajama após o Aracaju, 1935 e 5555 na transponder. 5555, portal 7, pronto, boa noite, 06. 06. Confirme, Mike, controle. Ciente, frequência livre. Travado. Voo no 328, continue na aproximação, informa o Eurocopter, a sua direita linha do litoral, mantendo o espera em Itaquá, não interfere com o pouso, aguarde pistão no zero livre, Embraer da Azul iniciando a decolagem. Sendo o helicóptero, aguardando, voo no 328. Sanguíneo de Bravo, aguarde só um instante pro táxi. Aguarda para o táxi, Sanguíneo de Bravo. O Índia November Alpha, decolado aos 3-3. Ingresse agora na perna contra o vento, da pista no zero, e aguarde pro cruzamento do campo. O Índia November Alpha informa o Eurocopter em espera sobre Itapuã. Gente, iniciará entrada na perna contra o vento, a Índia November Alpha. Solo Salvador, gol no 924, sentido da Quebec, autorização Maceió. 1935, azul 433, boa. Mike Ecovipa, tá visual com o Boeing da Gol, final da 10? Afirmativo. Cruze a retaguarda do mesmo, cruze a final da 10, a retaguarda do Boeing, informa na final da 17. Cruze a retaguarda do Boeing, informa na final da 17, Mike Ecovipa. Voo no 328, pouso autorizado, pista 10, vento é de proa, 10 nós, informa o tráfego adicional na perna contra o vento da 10, não interfere com o pouso. Ok, tráfego à vista, livre pouso, pistão no zero, gol no 322. Controle Salvador, azul 4033, saída da EAL, 2100 pés. 0033, ao controle, contato radar. Ok, como é um Robson 44, prossiga para o ponto de espera da 17, de imediato, e chame para ingresso. O Índia November Alpha 360, curso pela direita e prepare-se para o cruzamento do campo. Iniciando 360, curso pela direita para cruzamento do campo, aguardando a autorização. 433. Oceana 6320, descending until 2000 feet, clear to the ILS approach. To the left side, we have a small traffic maintaining 1500 feet, 5 visual to Salvador. Roger, it's clear 2000, more or less approach runway 10. I'm looking for the traffic, but I couldn't get to have seen them. And Oceana 6320. Gente. O Índia November Alpha completo 360, cruzamento do campo de imediato, e seguindo a linha do litoral norte, o Índia November Alpha. Gente, concluído o 360, iniciando o cruzamento do campo de imediato para assumir a linha do litoral. Índia November Alpha. Mike Ecovipa, chama na final da 17. Ecovipa chamará, já na base da 17 pela direita. Vistado. Voo no 328, solo aos 36, direito no 219, eu solo. 219, no 328, obrigado. Tchaliosca Alfa é o controle, ajuste 1011, via chegada mar e vista para 2000. Tânia Bravo, fora do solo. Tânia Bravo, ciente, vamos fora do farol de Itapuã e chame o controle, 1935, até a volta. Até a volta, Itapuã, chamará o controle. Alô, M6721, pushback acionamento no 04. M672104, autorizado, chame táxi. Livre, vai chamar o táxi, 6721. Controle Salvador, Índia November Alpha. Índia November Alpha, controle. Índia November Alpha, efetuou o cruzamento do campo, manterá condições visuais, 1000 pés, pela linha do litoral, corredor forte. Índia November Alpha. Controle está ciente, Índia November Alpha. Olá, eu estou tocando para a presidência do ano, para o que forma passando Paripe, operação visual 1011. Para o Paripe, Bravo Cruz. Controle Salvador, Papa Papa Tchada, esse canal. Charlie Oscar Alfa, controle Salvador, prossegue. Ok, está cruzando 90150, senhor, na proa de Maré. Ajuste agora, 1-0, 1-1, desça para 2000 via chegada Mali. E via chegada Mali vai descer para 2000 com 1-0-1-1, obrigado. Controle, boa tarde. É o Papa Romeu, Tango de Abravo. Tango de Abravo, controle, meu cordial. Decolou de Salvador, está passando através do Pituaçu. Michael, Michael sobrevoa na ilha. Sim, chame passando através do farol da barra. Através da barra, camarada. Controle, Salvador, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, controle. Vitorinho de Juliette, acionado 0160, procedente de Cairo Lourenço, matéria 1510, passando agora através de Aracruz, proa de Paripe. Sim, operação visual, ajuste no 011, Vitorinho de Juliette. Runway 10, Ocean 6320. Ocean 6320, localizer, completing approach. Check landing here and contact the control tower, frequency 118. 6-4 landing instructions. You check landing gear and call 186, thank you. Not at all. Novamba, X-Ray Tango, e tenho tráfego sentido contrário do Tango Índia Brava. Tango Índia Brava, atenção para o tráfego sentido contrário do Novembro, X-Ray Tango. Tango Índia Brava, já está visual comigo, vai manter a separação. Ah, tá, já está visual comigo, já. Vai manter a separação. Valeu, Gideão, estou visual também. É, quem está por aí? Olá, eu, pô. Olá, eu, fala contigo depois, tá? Beleza. Depois você me chama no rádio aí, abraço. Valeu. Solo M6721 acionado, pronto, o táxi está com 120 a bordo, 4 horas e 25, voltando a Salvador. Indy Alpha, consciência 1186, ajuste 1011, tomou ruim, boa tarde, M6721. Indy Alpha, 1186, obrigado, bom trabalho. Esse, chame o centro Recife, 1260. 260, 4 horas e 32. Para o táxi Gol 1806, POB 107, Recife alterna com 2 horas e 10. 2 horas e 10, confirma POB? 1-0-7. Táxi Apache, Juliette Alfa, ponto espera 186, ajuste 1-0-1-1, deu bom voo e boa tarde. Juliette Alfa no ponto 186, uma boa tarde. Salvador, boa tarde. 672 do Leia, ponto espera pronto. O Airjet 6721, tá visual com o Airbus A318, já na curta final da Oceaner? Afirmativo, visual com o tráfego nacional. Alinha e mantém após o pouso do mesmo? Tráfego na curta final, alinha e mantém, o F672. Charlie 150. Ah, o Charlie 150. Vitor Índio Juliette, qual o tipo do seu equipamento? A32. Paciente. 394, pronto, cópia? Pronto. 394, Galeão, autorizado, nível 3620, via Upper Whisky 50, BDEV, após Upper November 857, Interporto Seguro, Serra Golfo Romeo, após Intercepto Upper Zulu 16, até Groove. Golf Romeo Uniforme Fox Fox, após Upper Zulu 1-4, Barbacena, Bravo Bravo Charlie. Decola da 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto BDEV. Aciona 5001, frequência do controle 119.35. Vamos tentar. 360 BDEV, Upper November 8, 7. 4 da Barbacena e cumpre, saindo da pista 10, curva direita, da Eolida Black 5001, no transponder, 1935, controle, no 394. 62, reporte pronto, no 394. Final pro pátio 4, o ajuste é 1011 e o vento é 130 graus com 10 nós. 130 com 10, 1011 no altímetro semanal final, no VBX 8. Webjet 6721, decolagem autorizada no zero, vento 130 graus, 10 nós. Mesmo decolagem 6721. Então, Oceania 6320, runway vacate. Oceania 6320, approved text via Alpha Hotel before Juliet. Contact via Alpha and Hotel off, and before Juliet, Oceania 6320. Salvador, muito boa tarde, Gol 1806, Ponte Serra. Boa tarde, Gol 1806, autorizado, alinhar e manter a 1-0. Alinhar e manter a 1-0, 1-0-6. Após Caju, aciona 5013, frequência do controle 119.35. 190, conforme a rota, por Caju, amo Caju. 5013 no transponder e 19.35 ao controle. Correta 3566, portão 08, chame pronto, pushback, seu nome. Afirmativo 3, 5, 6, né? Papá, Romeu Lima, chame a torre agora, 1186, após os cruzamentos, retornará a esta frequência. Romeu Lima. Vai chamar a torre no 1186, o Papá Romeu Lima. Até já já. Até. Salvador, muito boa tarde, esse é o triplo Papá Romeu Lima para o cruzamento do campo. Deixa o controle, contato radar, suba ao nível 310. Livre ascensão 310, mensagem 21. Vai reportar depois de livrar a 35, o Papá Romeu Lima. Vai prosseguir na retaguarda do Bravo Kilo Isso, positivo? Positivo. Instruction, sir, 26320. Get your description via India or Juliet, gate number 03, Ocean X 6320. Thank you so much for discretion, and we are going to get the Juliet, gate 03, Ocean X 6320. Okay. Here's the collage, 806. 0, boa tarde. Informação em curso, Air Quebec para Natal. Eu tenho autorizado 370, copia? Copia. 00 Natal, nível 370, autorizado via Perizulu 10. Decolada 10, na curva esquerda, na subida Fuca, transição Zipar. Aciona 5003. Frequência do controle 119.35, gol no 600. Correto, volume 00, no portão 11, chame pronto, feedback, acionamento, ajuste 10, 11. E o Mangalu já decolou, reporte no cruzamento. De imediato vai pegar para o Nordeste para o cruzamento do campo, Papá Romeu Lima. Estação. Para o 197 é o número 3, vão configurar a nave para aproximação ainda na chegada à mar e aguardando transferência. Tem duas aeronaves mais lentas à frente em aproximação para o 17. Quem vai dizer para 180 agora, aguardando? Controle Salvador, gol 1806, boa tarde. Meu cordial, gol 1806, está em contato o radar. O Vitor Índia Juliette prosseguindo para a final. Reitero, prossiga para a final da pista 17 e aguarde transferência o Vitor Índia Juliette. Prosseguindo para a final da nossa sete, aguardando transferência, Vitorinho de Juliette. Afirmo. Eu em contato com o Infrared, ok? Stand by 1 minute. Thank you. A proa 060, descendo para 2000, aguardando para girar à direita em condições visuais. Número 3 para aproximação, pistão 7. Mantiva, manter 060, vai manter 2000, aguardando instruções para 17, Charlie Austral. Pro do litoral, pro de buraquinho e chame o controle, 1935, bom voo. Vai aprovar o buraquinho e chamar o controle de 1935, grato senhor, até a volta. Até. 1186. 2286. Incrementar um pouco aí, agilizar e prosseguir na final. Voo 1394, estamos na meia dúzia para o puxa-acionamento. 94, no meia dúzia, autorizado, chame táxi. Tomarei, obrigado. Falta 17 mais 30 segundos, positivo? Positivo, é o número 2 para o pouso, segue um Cessna 150. O aguarde pista livre, sujeito a um 360 devido à performance, ok? Afirmativo, devido à velocidade do mesmo, vai efetuar uma redução, positivo, prosseguindo com o número 2. Afirmativo, reporte na terceira milha, o Vitor Indio Juliette. Júlio, reporte na terceira milha. Bravo, que Luiz, que livre pouso, pistão na 7. O vento, 120 graus, 10 nós. Livre pouso, bravo, que Luiz, 4. O número 2 e o seu número 3, mantendo ainda a proa e reduzindo a aeronave. Afirmativo, reduzir a aeronave e o telescópio está visual já com o 7. 7. Web 6721 solicita voz de emite da presente. Anotei a solicitação, mantenha a saída. Entendi. Alfa Torre acaba de me informar que o tráfego número 2 vai fazer uma manobra de 360. Logo, o senhor vai ter que manter a proa, a gente vai alongar o seu afastamento para evitar problema com o tráfego. Sem problemas, aguardando instruções, Charlie Oscarov, está visual na cabeceira, mas não tem o tráfego à vista. É, o tráfego em questão, PA32, está agora 3 milhas e meia da cabeceira, com curva pela esquerda numa manobra de 360. Agora tem o tráfego visual, Charlie Oscarov. Ah, ok. A gente aguarde, confirma a nave, chamou com 80, Leos, seria o Delta 361, não? Afirmativo, foi tão 3661. Essa é a intercepção no final da 97, visual com o Bravo Kilo Isque. Afirmativo, Vitorinho de Juliette, continue na final, ajuste é 1011, aguarde pista livre. 1011, aguardando pista livre, Juliette. Alfa vai manter a proa por mais 3 milhas no máximo para girar. Sim, Ambiente Tiana Escravo está reduzido ao máximo aqui, observando o tráfego. O tráfego em questão está agora a 3 milhas da cabeceira. Ok, tem o mesmo visual. Ok, já que o senhor tem o tráfego no visual, está autorizada a aproximação visual, mantendo separação, e chame a torre na frequência de 1.1862 para instrução de pouso. O tráfego em questão agora está a 2 milhas e meia para o toque na pista 1.7. Motivo, tem o tráfego visual, vai transferir 18.6, obrigado. Na direita, ok? Afirmativo, livre agilizando o táxi, primeira à direita e faça o 180 na papai e aguarde instruções para prosseguir até o pátio 4. Vitor Índio Juliette, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 12 nós. 120 graus, 129, pouso autorizado a nossa, Vitor Índio Juliette. Após o pouso, senhor, se possível, backtrack para a parte 4, positivo? Vitor Índio Juliette, no momento não é possível, porque o tráfego na sequência é um Learjet e está um pouco próximo, ok? Vai livrar na Quebec e fazer o 180 e aguardar para o pátio 4. Negativo. Torre, o papapá, Charlie Oscar Alfa, na final, observando o tráfego no toque. Ok, o Charlie Oscar Alfa, o ajuste é 1011, é o número 2 para o pouso. Continue na aproximação e aguarde pista livre. Ok, continuando, aguarde pista livre, Charlie Oscar Alfa. Quatro, vai iniciar o pushback. Torinho de Julieta, solo ao 54, livre na Quebec, faça o 180 e aguarde para ingresso na pista. Torre Gol no 394, ponto espera 10. O Charlie Oscar Alpha, vento 110 graus, 12 nós, pouso autorizado no 7. E delivery pouso no 7, o Papa Papa Charlie Oscar Alpha. Voo no 394, boa tarde. Livre a decolagem da pista 1-0. O vento é 1-1-0 graus, 1-2 e nós. Livre a decolagem, pista 10. Voo no 394. Ocorrência, vamos lá, 210 para o Salvador, pelo corredor. Ok, mano, vai, tá, já está prosseguindo para o pouso. Vou ultrapassar e guardar a pista na pista para ingresso, observando o tráfego lá na Papá também. Afirmativo. O Guardião 05 está prosseguindo para Salvador, pouso, confirmem. Afirmativo, vamos pelo AJ, que é a boca do Rio, e vamos para o 110 para Salvador, em Patrulha Branca. Sente, Guardião 05, gol 1806, chame Recife, a frequência é 1268, 1806. 2685, gráfico, boa tarde.